Começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Estamos começando mais um Fuleiros Pop e hoje aqui para trazer um assunto que, mais uma vez, vocês ouvintes estão aqui nos cobrando muito, que são assuntos mais ligados a terror, horror, gore, a qualquer coisa que faça você ir cagado dormir toda noite. E aqui conosco temos a incrível parceria do nosso podcast aqui, Amigo, que é muito bom, aliás, nesse tipo de assunto. Ele mesmo, do Frequência Fantasma, Sérgio. Opa, fala aí, galera. Beleza? Tudo tranquilo? E eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês antes de começar esse podcast. Todos vocês têm certeza que estão vivos? Fica no ar. Olha só, rapaz. Eu não sei eu, mas os outros... Fica no ar aí e vão dormir com essa. E aqui da casa, ele que tem um inglês mega perfect. Fred Reynolds. Eu nem bolei frase, eu tô super irritado aqui por causa de uma coisa que fizeram, né? Eu não gosto de ficar irritado com as pessoas. Eu tô com vontade de aterrorizar a vida delas, tá? E eu vou te falar que a vingança é um grande plot pra filmes de terror, hein? Isso, exatamente. É um gatilho pras almas, né, cara? Exatamente. E lá de Sorocaba, aterrorizando todas as... Isso pode te dar um belo fudido, né, cara? Pois é, né? Não, você só me fode o cara. Puta que pariu. Depois não sabe por que fica, sei lá, 20 episódios sem aparecer. E fica falando, ai não, nossa, o Zé deve estar muito ocupado. Na cadeia. Mas eu só queria dizer que você não precisa temer a morte quando você nunca viveu. Satanás, nossa. É você, Satanás. Olha. Filosófico. Ai. E vamos continuar esse papo meio, né, sei lá, depois da leitura de e-mails e feedbacks de vocês. Pois é, queridos amigos, começando aqui mais uma leitura de feedbacks pra você que mandou nas nossas redes sociais o teu carinho, o teu feedback, a tua impressão sobre os episódios anteriores. Sempre lembrando que você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, que consiste em Instagram, Facebook. Recentemente a gente tentou abrir umas lives na Twitch também, então se você quiser interagir por lá também, tá muito bem-vindo. Tudo Fuleiros Pop, você digita Fuleiros Pop em todas as redes sociais, você acha. Lembrando que o podcast está hospedado no site www.fuleirospop.com.br e temos também nos principais agregadores de podcast, né, entre eles Spotify e o Castbox, para você que é playboy e usa iPhone, certo? E para a leitura de hoje, para a leitura de hoje de feedbacks, temos aqui os companheiros, os camaradas lá do Clube do Filme, Cid e Cris. Tudo bem, meus queridos? Como é que vocês estão? Tudo ótimo. Tudo tranquilo. No frio aqui do sul. Olha só que legal. Tá frio aí? Muito frio. Gente, que eu inveja. Também. Em Curitiba deu uma esquentada. Em Curitiba tá bem tranquilo agora. Olha só. Aqui em Ribeirão Preto tá agradáveis 35 graus de noite, uau, beleza? Nossa, então, aí, vamos aí. Aí não dá, não. E pra hoje temos aí dois feedbacks, certo? Quem quer começar? Eu começo. Então eu vamos vou. Lá. Vou ler esse feedback aqui do nosso amigo Lucas Souza, de São Paulo. Ele começa assim: obrigado a vocês do Fuleiros Pop por me fazer rir e pensar tanto sobre tudo. Já ouvi o podcast de vocês em vários momentos e o local que mais curto ouvir é no metrô indo pro trampo. Já me olharam com medo e me chamaram de esquisito por estar rindo sem motivos, aparentemente, enquanto ouvi os casts de vocês. Voltem logo das férias que eu quero muito ter novas oportunidades para rir e refletir sobre a vida. Esse aí foi o Lucas Souza. Olha só que fofo, Lucas, né? Ele é um fãzão, um fanboy. Sim, aí da... fanboy do Fuleiros Pop. Dos malucos do Fuleiros Pop. Ô, Lucas, não precisa ficar preocupado, cara, que você tá pagando de esquisito no metrô. Isso daí... Quem nunca foi esquisito, que atira a primeira pedra. Com certeza. Não. E antes rir, né? Melhor rir do que outras coisas, né? Não, no é metrô. Verdade? Sim. Pois é. É isso. E, assim, a gente fica satisfeito de saber que a gente tá gerando pelo menos um pouquinho de reflexão aí, né? Independente do tema que a gente produz aqui, né? Recentemente aí com o pessoal do Clube do Filme, a gente tá fazendo os casts do selo cult, né? Tentando aí desconstruir alguns filmes, então acho que você vai gostar, né? Fica a dica aí do, se você ainda não ouviu algum cult, né? Do selos cult, a gente já falou sobre Capitão Fantástico, a Ghost Story, a Lagosta, enfim, bastante filme aí, né? E talvez seja um conteúdo diferente que possa fazer você pensar um pouquinho mais, viu, Lucas? E é bom que como ele se diverte ouvindo, ele se diverte indo pro trabalho, ele já chega lá com outro ânimo, né? Então, sim. Até deve até render mais, então o chefe dele deve estar até curtindo aí. Exatamente. É, fica a dica, Lucas. Nunca mostre isso para o seu chefe, inclusive. Pode compartilhar para todo mundo, menos para o seu chefe. Talvez ele... Ou mostre também, né? Às vezes o chefe fala assim, ó, galera, vocês querem ficar mais produtivos? Ouçam isso daqui. Então pois pode ser uma boa ideia. Apesar que o Fuleiros Pop também tem uma coisa meio antipatrão, que é melhor ele não mostrar mesmo. A gente quer mais é que o patrão dele se foda, certo? É, Cris... Gente, todo mundo se sente meio maluco, né? Quando tá escutando alguma coisa por fone de ouvido, né? Exatamente, né? Ainda mais quando você ri, né? Quando você ouve os absurdos, que... assim. Isso é muito bom. É bom, é bom. Isso é, bom, é, bom. Isso é a imersão, né, que acontece. Exatamente. Quer dizer que o trabalho tá dando certo, né? Pois é. Muito certo. Um feedback desse aí significa que estamos na linha corretíssima. Sim, sim, sim. E ele fala aí, voltem logo das férias, né? Já está prestes a acabar as férias do Fuleiros Pop, não é isso? Sim, estamos já em agosto aí, voltando com a mesma força com a qual a gente saiu. Isso aí. Então, esperem aí, aguardem que mais um pouquinho aí a gente tá de volta. Certo, Lucas? Cris, o que você manda pra gente? Bom, eu tenho aqui a Andrea de Curitiba, uma conterrânea quase do Cid, né? E ela diz aqui, podcast sempre foi uma mídia que me gerou interesse desde cedo, sempre. E quando Curitiba se tornou um nascedouro de podcasts e podcasters, vi muito desses seguindo a mesma padronização de segmento. O que eu acho legal em vocês é esse modo moleque de quer ser levado a sério, com maturidade, pra lidar com os boletos. Vocês falam de cultura pop de forma tão vocês que fica inconfundível e totalmente diferente dos demais casts que seguem essa linha. A galera que participa tem entrosamento de 10 a 100, tu crê que vocês estão curtindo o papo e estão fazendo o programa porque gostam e não porque é moda. Tenho muito a acrescentar, mas quero ainda acompanhar pra ver aonde vocês vão. Creio que os demais fãs que irão muito longe. Espero que continuem firmes e que não parem. A podosfera precisa de mais dislexia. Olha só! Então, olha só! Eu não sei se eu fico emocionado ou se eu fico um pouco confuso com esse feedback da Andréia. Eu acho que da Andréia. Porque é legal. Emocionado, né? É, porque é legal que foi criada uma identidade, né? Isso. Sim. Que é muito bom, né? Muito só, legal. Só tem que dizer pra Andréia que a maturidade pra lidar com os boletos, ela não vem nunca, tá? Nunca. Sim, é uma parada meio triste sempre, né? Exatamente. Nem minha mãe tem essa maturidade. Então, podosfera precisa de mais dislexia. Ô, Andréia, no teu próximo feedback, que eu acredito que você vai mandar mais vários aí, eu queria que você explicasse pra gente o que quer dizer exatamente dislexia no contexto aqui do Fuleiros. Eu quero acreditar que seja pela diversidade, né? Que exato, a gente apresenta. A miscelânea, né? Sim. A miscelânea, eu diria. A salada, eu diria. Exato. É. Então, pô, André, seja muito bem-vinda aí ao nosso hall de pessoas que participam desse cast aí. Muito obrigado. Vazamento aí 10/10, né? Que você citou. Muito. Ela falou 10/100. Eu quero acreditar que esse 10/100, né? Ela errou um zero. Porque senão fica um vazamento de 10%, né? E aí, pô, a gente precisa melhorar muito, né? Então eu acredito que ela tenha errado aí um zero a mais, mas a gente entendeu, a Cris, pô, interpretou isso de um jeito tão fantástico, fiquei tão feliz quando a Cris falou de 10 até 100, que eu falei assim, nossa, olha só. Salvou a Andréia. É por conta de ser sua conterrânea, Cris, ou não? Você só quis aliviar mesmo? Não, ela é conterrânea do Cid, do Paraná. Ah, é verdade. Curitiba. É verdade. É uma vizinha aqui. Sim. Então é isso, cara. Obrigado, Andréia. Andréia Montes, de Curitiba, Paraná. Obrigado pelo seu feedback. De novo, a gente se emociona. E a gente gosta muito de ser esse moleque que quer ser levado a sério e que tem maturidade pra lidar com os boletos. Apesar de que aqui dentro, de moleque, a gente tem 2 ou 3 participantes apenas, né? O resto aí já tem 30 a mais e já tem pelo na cara já faz bastante tempo. O Felipe é bastante moleque. O Felipe é o mais moleque. O Felipe é o nosso moleque. Fica aí o registro dela. dessa fala aí. E obrigado, Andréia. Volto sempre, a gente agradece. E pra você que tá ouvindo e quer participar aqui do momento de leitura de feedbacks, de novo, relembrando, você pode entrar em contato nas nossas redes sociais. Tem lá Instagram, tem Facebook, tem o site também, né? Tudo sempre Fuleiros Pop. Você digita, você acha, certo? Queria também aqui dar um salve pro pessoal do Clube do Filme. Vai lá no Instagram, né? Arroba Clube do Filme, é isso, galera? Isso aí, arroba isso Clube aí. Do Filme lá no Instagram. Todo dia, conteúdo novo, falando sobre filmes, falando sobre esse mundo do cinema e com várias indicações. É só seguir a gente lá. Tem uma coisa genial que o Clube do Filme faz, galera, que assim, eles pegam o que tá rolando na televisão no dia e bota e coloca uma indicação deles dentro daquela programação. Eu acho isso foda demais que vocês fazem, cara. Isso, começamos Parabéns. Essa semana e estamos indo bem aí com isso também. Então acessem lá, arroba Clube do Filme no Instagram, certo? Isso aí. Certo. Obrigado, Cris, obrigado, Cid, pela participação aqui na leitura de feedbacks. E pra você, que tá ouvindo, vamos ao episódio. Então, como a gente estava aqui comentando antes, e o Fred trouxe até para a pauta, a gente estava querendo iniciar a discussão falando sobre filmes que envolvem, né, o além, a vida pós-morte, ou então até mesmo esse entendimento de estar vivo ou não. Por exemplo, The Others, né, os outros com Nicole Kidman, certo? Por exemplo, a morte em si, a questão do imaginário dentro de, sei lá, várias correntes filosóficas e da psicologia, ela trabalha bastante com a morte, principalmente no conceito da morte, sabe? Tem até várias linhas, eu vou esquecer completamente porque eu não me preparei adequadamente pro cast, me julguem, mas eu vou esquecer o nome dos autores, mas tem muitas pessoas que acreditam que o ser humano só se tem consciência de si, tem consciência do sujeito, tem consciência do eu, quando ele descobre a morte, sabe? Seja isso, pode ser a morte, tipo assim, o conceito da morte, a morte de um parente, a morte de qualquer coisa, quando, tipo assim, muitas pessoas dizem que quando alguém se dá o sujeito se dá conta da temporalidade dele e que ele não é um ser infinito, aí nasce a questão do eu, sabe? Nasce a questão do sujeito e nasce, tipo assim, muito do próprio questão de self e tudo mais. Agora, as narrativas mitológicas usam muito isso. Uma vez, sei lá, nos mitos, nas lendas, e outra vez nos filmes, como o próprio Felipe deu exemplo aí no nosso Os Outros. E no tema dos outros, tem outros vários, né? Tipo assim, o Sexto Sentido também é meio nesse nível. Sim, não, e outra, o Sexto Sentido é um filme que rouba bastante destaque dos outros. Eu até comentei isso quando o Fred... Foram lançados próximos os dois? Foi bem próximo. Ah. Se eu não me engano, é um mês antes que o outro. Ou mês depois, se eu não me engano, os outros é até depois, se eu não me engano. Ou é depois, né? Então tipo assim, eu acho Os Outros um filme melhor em vários aspectos. Só que a parada do plot twist do Sexto Sentido, que na época foi uma parada de explodir cabeça e não sei o quê. E realmente, é um plot twist fudido, assim, que você fica, caralho, velho, que filme. Mas que rouba bastante destaque, porque ó, a narrativa dos outros é uma narrativa que te envolve bastante. Como posso falar? Pelo fascínio que você tem, pela descoberta de entender o que tá rolando aqui, ali mesmo naquele cenário. Então tem muito disso, e isso entra dentro desse folclore, do imaginário e do que você tá falando. E uma porque... coisa que eu acho muito interessante dentro dessas histórias é que você pode reparar, todas elas tratam muito de uma negação da morte. Que tipo assim, se tratam sobre pessoas que, tudo bem que a gente vai lidar, né, tipo assim, com uma ideia de pós-vida específica aqui, que é o pós-vida onde as pessoas continuam vagando nesse mundo, e tipo assim, você, necessariamente, você não sabe quando que você morreu, e isso é um pouquinho desesperador, porque tipo assim, eu como várias pessoas nesse mundo, já tive certas aventuras, alguma delas envolvendo álcool. E várias vezes eu já me perguntei, sabe? Tipo assim, eu não sei se rola com vocês, mas eu já me perguntei algumas vezes, tipo assim, cara, naquela vez que eu desmaiei lá durante sei lá quanto tempo, será que eu não morri? Não sei se já tiveram essa cara, esse eu acho interessante, porque puxando aí mais pros filmes de terror, né? O que eu acho, tem toda a parte filosófica, né? Do que é a morte, do que é, desse lance da negação e tal, eu acho isso super bacana. Mas também tem uma outra questão, que isso é comum em praticamente todos os filmes de terror. Praticamente porque tem vários estilos, né? Mas praticamente todos. Que é o lance que a gente fala muito lá no Frequência, do desconhecido. Do você não saber explicar o que está acontecendo. E isso aí, é, assim como você falou, vem de eras, décadas, séculos atrás. Vem aí, acompanha a história do homem há muito tempo. Então, lá quando, por exemplo, na antiguidade, quando se dava um trovão, né, aquele relâmpago, ninguém sabia explicar o que era. Era Thor, Deus, louro, né, que batia com seu martelo e aí causava o trovão. Eles não sabiam explicar. Então a gente tem essa necessidade de ter que explicar o que está acontecendo. É, e o filme de terror? Sim, e sem contar a antropomorfização que a gente necessita de colocar pra gente dar rostos aos nossos medos ou nossas isso. Crenças também, né? Nunca é algo que você, como posso falar, a parada do sobrenatural em si é que ela distorce e ela também se mescla muito com o que a gente entende como antropomorfização. Porque geralmente quando você pega um monstro que vem do além, qualquer coisa assim, nunca vai ser, às vezes, tipo, geralmente vão ser duas coisas, na real. Ou algo totalmente esquisito, mas que tem gera aquela sensação do Uncanny Valley, né? Que é vale desconhecido aí, que você não sabe se é bem humano, se é um monstro, o que é aquilo, que ele tem alguma característica que te traz uma certa humanidade, mas te dá aquela estranheza de não entender que aquilo, se tem alguma vida, algum tipo de racionalidade. E também o que mais o pessoal usa, por exemplo, com o próprio diabo, que é transformar ele no cara que vem belo, no cara que vem como humano, no cara que vem com charme, algo que dentro do popular é muito mais aceito, então é bem mais fácil também você ensinar para as pessoas é mais fácil você personificar o bem e o mal. Isso, personificar, cara. Quando se tem um especialista, é outros 500, né? Entrando nisso, a gente vai entrar em uma certa dualidade, né, que se tem quando se fala de medo ou de terror em si. Porque são, tipo assim, do que você tem mais medo? Aquilo que você desconhece ou aquilo que você conhece? Porque, tipo assim, isso vai partir de, sei lá, autores completamente diferentes. Tipo assim, dando exemplos práticos aqui, os próprios livros de Lovecraft, sabe? Terror cósmico, no caso. Então, aqui, mas o Lovecraft, ele trabalhava bastante com o terror do desconhecido. Sim. Porque, tipo assim, os personagens dele entram em contato com algo que eles não conseguem conceber. Então, tipo assim, pra ele, a própria ideia de algo novo, algo inatural, algo que nós não estamos acostumados, já é aterrorizante por si só, porque você está em contato com algo que você não consegue conceber. Por outro lado, há pessoas que dizem o completo contrário, tipo assim, que a gente tá acostumado a assimilar objetos desde a infância. No primeiro momento que a gente vê um objeto, a gente não teria medo dele. Isso, claro, em situações hipotéticas, né? A gente tá falando de uma certa dualidade aqui. Mas, tipo assim, a gente vai ter medo de algo, de um objeto, de uma pessoa, depois que a gente sabe a potencialidade dele. Depois que a gente já tem ideia do que ele faz, sabe? Tem uma ideia prévia. E isso vai entrar, sei lá, com questões... Poderia até extrapolar pra preconceito e tudo mais. Mas é relativo, igual o Sérgio falou, tipo, nas duas ocasiões aí que você citou, é relativo, porque, por exemplo, vou pegar aqui uma parada que praticamente todo ser humano, assim, uma boa parcela da população passa, e a gente tem várias explicações que caem dentro dessas duas vertentes aí, que vão um pouquinho, por exemplo, paralisia do sono. Em certas culturas e religiões, a paralisia do sono é explicada de uma forma, para psicologia é de outra, para química orgânica é de outra. Então a gente pode achar várias variáveis dentro do mesmo produto, entendeu? Então apesar de ser bem relativo, ela causa o que a gente conhece como medo, terror, pavor, que também tem esses níveis. Então, mas isso daí eu também acho, porque, tipo assim, o nosso momento de sono, o momento que a gente não tá em vigília, sempre foi motivo para muito estudo. Como e imaginário. Assim, não estudo. Não é imaginário, mas eu digo, tipo assim, mas aí, num lance meio místico, dou, sabe? Isso aí é um outro elemento muito forte do terror, que é a perda de controle. É algo que você não tem controle. O que o ser humano não consegue controlar, ele tem medo. Então isso tudo... Por que que acontece? Ó, sempre com, assim, exato. Minhas contas na Casas Bahia, por exemplo. Já chamaram a gente pra participar de alguns outros podcasts, né? Tipo assim, pra falar de terror e tal, e a gente sempre gosta. E aí tem uma pergunta que é tipo assim, qual o limite do humor pra gente? Que é o que é terror, né? Ou o que é o medo? Aí eu falo, cara, assim, é complicado sim. explicar. Porque primeiro eu não sou especialista, né? Em psicologia e nada disso. Mas tem uma coisa que, por exemplo... Você não é especialista? Então sai daqui. Caralho, certeza? Eu não sou especialista de terror, né? Eu sou um mero amante, né? Mas assim, tem uma coisa que é interessante, porque as pessoas reclamam muito, por exemplo, quando a gente tá usando, por exemplo, aqui o The Others, né? O filme Os Outros. Cara, tem elemento que, por mais que o medo seja relativo, porque às vezes o que pode ser aterrorizante pra mim, pro José, não é. Às vezes é uma coisa que ele caga, entendeu? Porque, por exemplo, paralisia do sono. Pra mim, tem um documentário / filme que passa na Netflix aí, eu acho que é Nightmare o nome, que é bem interessante, mas pra mim, eu caguei. E tem um amigo meu que ele tem paralisia do sono, ele ficou aterrorizado, porque ele se viu ali. Então, ele se viu ali, né? Disso também, entendeu? Então, assim, é complicado. Porém, nos filmes de terror, certos elementos funcionam, porque tem certos medos que são comuns pra todo mundo. E aí, isso, às vezes, acaba esbarrando no que a gente chama de clichê dos filmes de terror. Que, por exemplo, é um básico é o medo do escuro. Mais uma vez, porque a gente não sabe o que tem no escuro. O escuro é a ausência de tudo. Você não sabe o que tem ali te aguardando na escuridão, tocando o seu ombro aí por trás. É aquela noção, né? É aquela noção. Tudo que vem do vazio, exato, a gente vai ter medo, porque o vazio, o escuro, sempre foi nos ensinado que, tipo assim, desde o início da humanidade mesmo, ou seja, era pré-histórico ou não, sempre se, tipo, você não vai andar no escuro sozinho, porque uma, você pode se machucar, outra, você não sabe o que tem. E psicologicamente falando, por exemplo, se você ouve um barulho no escuro, cara, tipo, mano, quer saber o limite do medo? Exatamente. Ouvinte, é quando o seu cu tranca. Tipo, mano, tipo assim, quando você sentiu o coração travar, tipo, é aí o limite do medo. Tipo assim, você já chegou num ponto, no ápice, que você vai falar, cara, não dá. Por isso que, assim, falando de filmes, cara, é muito complicado, e eu admiro muito o pessoal que faz filme de terror de dia. Porque você fazer filme de terror que, por exemplo, os fatos sobrenaturais acontecem à noite, né? Isso tudo favorece, né? Porque você vai se ver naquela situação à noite, mais uma vez, tem toda aquela mitologia em cima desse período, exatamente. A mística da noite, né, cara? Construído aí há anos, sobre literatura, cinema, etc. Então, assim, o cara que faz terror, por exemplo, de dia, cara, pra mim é admirável, entendeu? Porque aí ele vai pra... Estamos aí no hype. Exatamente, cara. Nossa, aí, José. José trouxe trazendo então, ouro apesar, do ouro aqui. Isso é bem interessante. Apesar que o Hereditário, o ápice do filme acontece à noite. Então, acho que ele poderia ser mais ousado ali, sim, mas tudo sim. bem, eu adorei Hereditário. Mas a trama dia, é construída durante, então, tipo assim, durante o dia, então, tipo, te leva a isso. Parece que vai sair, então, o próximo filme dele, acho que é o Midsommar, se não me engano, alguma coisa assim, dizem que vai ser um terror de dia, sabe? Mas isso eu acho bem interessante, porque isso remonta já às origens, sabe, do terror. Porque, tipo assim, hoje em dia é meio fácil, é meio banal, sabe, você dizer, tipo assim, à noite. Porque, tipo, a gente somos pessoas citadinas, né? A gente tá na sei lá, em qual revolução industrial que a gente tem luz. A gente estendeu os nossos turnos de modo que a gente pode, se quiser, se tornar produtivo à noite. O proletariado falando. Normal. Sim, sentiu o gosto de Marx aí. Eu sempre tenho que inserir Marx nos guests. Mas, enfim. Já, tipo assim, se você for ir pra outras épocas, a noite era realmente algo tenebroso. Por quê? Porque não existia... Primeiro que não existia iluminação eficiente, sabe? Tipo assim... Então, e outra, que as casas não eram tão unidas umas às outras. Tipo assim, você tinha uma casa, tipo assim, tinha um terreno mesmo enorme. E depois disso você ia ter outro, o contato com seu vizinho. E outra. Seu vizinho morria da noite pro dia e ele era bruxo porque ninguém sabia explicar o porquê ele morreu. O que ocorria disso antigamente, cara? E assim, tem histórias da minha família que o pessoal crê que foi coisa do diabo. Não, mas pode ter sido só um assassino, sabe? Nas épocas que eles moravam mais afastados. Ocorria bastante isso. Só que, tipo, às vezes era uma briga de vizinho que rolou antes, só que ninguém ficou sabendo. Um vizinho mata outro e, tipo, por que o cara morreu do nada? Como assim ele que não tinha inimizade? Começa um cancionário popular através disso muito maior do que se tinha, do que se tem hoje em dia, né? Eu tenho uma crítica muito grande ao terror. Não é o terror, não, exatamente, até porque eu gosto. O terror, você diz o gênero no cinema. O gênero cinematográfico. E eu acho que antes da gente começar a falar, a gente devia discutir um pouco o que é o terror, os gêneros, né? O que é diferenciar os gêneros de terror, horror, os subgêneros, o slasher, o gore. A gente já falou sobre isso? Olha, não, mas se você quiser, cara, eu posso até abrir recomendando um texto meu que tá... tá de oportunidade. Site, mas que eu vou mandar pro site, que é onde eu falo sobre um filme chamado A Dark Song. Ah, excelente esse filme, muito bom. Sim, sim, é ótimo. E tipo assim, ele é um filme de terror barra suspense, porém eu gostei bastante dele porque tipo assim, ele me fez fazer uma reflexão sobre cinema de gênero, sabe? Porque, tipo assim, à medida que eu estranhei... eu não quero dar spoiler sobre a história do filme, mas lá pro final do filme, tipo assim, você vai ver, tipo assim, elementos de drama no filme, você vai ver outros elementos que, às vezes, algumas vezes, não conversam muito com o terror em si. É claro que em filmes de suspense, filmes de... até alguns de terror, filmes... gore seria minoria nisso, mas um bom filme... Isso daí o Fred já pode entrar também. Ele mescla todos os elementos nele, sabe? Tipo, sim, assim, sim. E isso daí vem muito do cinema sem ser o cinema de gênero, sabe? Porque o que é o cinema de gênero? O cinema de gênero é aquele filme que você vai e você fala: eu vou assistir um filme de ação, eu vou assistir um filme de terror, eu vou assistir um filme de comédia. O Velozes e Furiosos subverteu essa denominação, né? Em termos de terror, uma coisa que eu tava lembrando mais cedo, né? É que quando eu citei que eu odiava a maneira como normalmente Hollywood encara o terror, o que eu quero dizer é que me parece que dentro da visão dos grandes estúdios, o terror ou o horror, ele só existe enquanto o apelo ao sobrenatural, entende? Eu entendo a importância do sobrenatural quando você vai escrever um roteiro, quando você vai escrever um plot para um filme, né? Porque toda a nossa cultura é em volta do sobrenatural. Mas o terror e o horror, ele não se resume a isso. Com certeza. Né? Você tem, por exemplo, você tem Na Montanha da Loucura, que é um filme bem tosco, assim, é um filme legal, né? Não, porra, não é tosco, cara. Mas você vê que é um filme que inspira certo horror, né? Colocando você de... O filme, ele é um filme que ele cria um ambiente e te coloca ali dentro daquele ambiente, sem precisar de jump scares, sem precisar de um apelo absurdo pro sobrenatural, até porque fica um pouco cansativo quando você apela demais pra determinados aspectos que são o clichê do terror hollywoodiano. Né? E aí, e isso acaba gerando o que a gente vai... Eu posso até, né, vai gerar uma discussão aqui. Eu não concordo com essa terminologia, mas acaba fazendo com que surja terminologias como a questão do pós-terror. Que quando você faz um terror... o Sérgio já se coçou aí, exatamente. Porque quando você faz... Quando a Hollywood... Pós-terror são pessoas ignorantes que não entenderam o filme e acham que o filme é complicado demais. Eles chamam de pós-horror. Não é. né? É, porque é como se o terror ele não fosse capaz, né, de criar produções, como o José Supra citou, como se o terror não fosse capaz de criar produções que mesclasse outros gêneros e que te fazia, e que tipo, é, pudesse fazer você questionar certos aspectos sociais, né, éticos. E o terror pode, né? Não é porque o terror hollywoodiano, o terror que é vendido normalmente nas salas de cinema, não faz isso, que a culpa é do gênero, né? O gênero não tem culpa. E eu tenho, nossa, eu tenho uma crítica muito grande em relação à maneira como Hollywood trabalha o gênero de terror. E é por isso que eu vou citar aqui Estúdio A24. Calma, é muita calma. tem que citar, cara. Tem que citar sempre, né? É, A24 é esse estúdio. Não, mas aí é que tá. O pessoal que defende o pós. Mas não é culpa do Estúdio A24. Não, olha só. Sim. O pessoal que defende coloca o A24 como se fosse o arauto dessa porra. É foda. Não, então, o que acontece? Eu acho que é o seguinte, eu acho que a A24 é um grande estúdio que tá dando oportunidades pra ideias independentes. É. E isso é bem legal. Eu acho que a parada é que a crítica e a mídia começa a rotular pra poder massificar a informação pras pessoas. Porque realmente há muito tempo que a gente não tinha um filme de terror impactante como A Bruxa. E não é que ele seja impactante no aspecto de só de terror, em tudo, do jeito que ele é filmado, do jeito que ele é dirigido, você pode gostar ou não, mas tecnicamente o filme é muito foda, entendeu? E ele causa uma estranheza que as pessoas não entendem, porque o terror para as pessoas é susto, para a massa, digamos assim, é o susto. Ele não tem susto, ele tem uma sensação estranha. A bruxa é aquele filme paradão? Esse é o meu Eu queria falar mais sobre a birra. Depois eu explico essa piada pro Sérgio aí. É uma piada interna que a gente tem aqui. Ah, cara, perfeito. Mas enfim, eu queria voltar nessa crítica ao pós-horror, porque, tipo assim, o termo pós-horror, tipo assim, se fosse inventado um outro nome de gênero que não esse, talvez fosse até mais aceitável. Porque, tipo assim, a terminologia pós-horror tá errada por si só. Ela tá errada. Na construção dela ela já tá errada. Sim, exatamente. Porque, tipo assim, você tá usando o pós-horror como algo que vem depois, sabe? Tipo assim, algo que vem após o pós. Tipo assim, quando você tem certos termos que já são usados, como, sei lá, dentro da filosofia, tipo pós-estruturalismo, ou dentro da música mesmo, tipo pós-punk, o pós-rock. Então, o que que significa o pós nesse dentro de movimentos? É o quê? É uma negação. Uma negação não. Mas um contraponto, né? Isso. Um contraponto a partir das próprias perspectivas. Agora, isso não é o que acontece no pós-horror, porque antes da invenção desse termo, já existiam vários filmes como, sei lá, próprios filmes que Ramon Palanço. Mas ô José, ninguém conhece George Romero, o pessoal conhece The Walking Dead, entende? George Romero, cara. Ramon Palanço, que pô. Por exemplo, lá no Frequência, a gente fala assim, mas será que a gente fala desse filme? Será que o público hoje vai pegar? Eu falei, cara, eu caguei, entendeu? Porque uma das nossas missões, que a gente fala assim, nossos objetivos, é justamente apresentar aquilo que a pessoa hoje não tem acesso, cara. Quando que uma pessoa hoje vai ter acesso a um filme do Roman Polanski sem ninguém falar? Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que alguém precisa falar. Eu tenho esse ponto. A gente precisa tirar esse elitismo que, de certa forma, o cinema, até o cult, né, o cinema clássico tem, que parece que tem esse ar de que, né, intelectuais que vão... É, exatamente, tem. Eu também odeio essa palavra. Não é que eu odeio a palavra. Eu entendo a terminologia, só que um grupo específico de pessoas usou ela de forma errada. Ok. Melhor. Então, tipo... Aqui no Fuleiros também a gente tem um projeto Fuleiros Cult, que a gente faz conteúdos que geralmente não são tão acessíveis, né? Tipo filmes como A Ghost Story, Um Capitão Fantástico da Vida, que o pessoal geralmente vai já com preconceito por causa desse elitismo do cult, do estúdio que não é conhecido nem nada, pra que a pessoa tenha acesso. A gente meio que deu esse caguei mesmo e tem funcionado, cara. A gente já levantou uma galera pra começar a ver filme mais, assim, como falaria pessoas do grupo, mais paradão, sabe? Então, mas isso eu acho que é. Eu acho que é uma. É um preconceito que rola de dentro do nicho mesmo, sabe? Tipo assim, da pessoa que tá vendo, é, tipo assim, da pessoa, sei lá, de óculos de aro grosso, de camisa flanela e de bigode fazendo aquela voltinha, sabe? No final, que assiste o filme e fala... Daniel Day-Lewis? Você tá definindo ele? que assiste o filme e fala, tipo assim, ah, não, é... Uma pessoa comum não vai, com certeza, ter acesso a esse filme, não vai entender, sabe? É tipo a alegoria da roupa do imperador, sabe? Tipo assim, ah, só os inteligentes podem ver, saca? Tipo assim, o que cria mais, sei lá, só esse ar babaca aí que a gente não gosta dentro do cinema, sabe? Porque o cinema... Que é o que estraga a experiência, né, velho? O cinema estraga a própria experiência. É porque o ser cinema. O cinema, ele é visto como um escape, ele é visto como escapismo pela maioria das pessoas, de certa forma, não vou dizer que não pode ser, né? E eu já vi algumas pessoas assistirem obras assim, aclamadas, e obras que eu normalmente não aclamo uma obra só porque ela já é aclamada, né? Isso é dar muito like pra quem já tem. Mas você não fez isso com BoJack? BoJack é muito criticado, inclusive em várias. Só o que eu vejo é uns cults pedrada, aí, né? Que criticando BoJack. Mas o cinema, ele. Eu esqueci, perdi minha linha de raciocínio. Peraí, deixa eu voltar aqui. BoJack mexe, né? BoJack mexe com o Fred. Vocês, né, nunca vão entender a magnitude. Vocês nunca vão. A criptonita do Fred. Nunca vão entender a magnitude dessa animação. De um cavalo que fala, espetacular. Realmente. O cinema, ele pode ser muito mais, entende, do que aquela camada que Hollywood apresenta. Só que se você não desetilizar, vou inventar essa palavra aqui agora, né? Se você não desetilizar isso, se você não trouxer o cinema do nicho pra grande massa, se você não apresentar, eles nunca vão ficar sabendo. Então o pessoal vai achar que cinema é Velozes e Furiosos, é isso. E a gente tem que... Esse é o nosso papel. O cult, ele... A ideia foi essa, porque a gente desconstrói, né, durante... E a própria terminologia cult, como eu já tava até falando outro dia no grupo lá, né, no grupo do que a gente tá em parceria com o Clube do Pop. Clube do Filme. Aliás, o Clube do Filme. Essa terminologia não é o pé da letra, né? A gente pega um filme que é interessante e tal e coloca lá pra discutir. A ideia é desconstruir esse filme pra que o ouvinte ele entenda. Olha, tem coisas aqui que eu não peguei. Olha essa referência, olha essa análise semiótica, olha essa metalinguagem ali. E aí o ouvinte que virar e falar pra mim metalinguagem, eu já piro. E aí o que que acontece? A gente tem que entregar essas ferramentas na mão do ouvinte. Não sabe consumir cultura em geral, né? Entendeu? Pra que ele aprenda a consumir cinema, porque as pessoas, na maioria, não sabem consumir cinema, entende? Eu posso dar uma pausa aqui? Eu queria falar que o Fred é um gênio por causa desse espaço publicitário que ele tá fazendo dentro do próprio... Não, Fred, não. Parabéns, cara. Tudo muito explicado aqui. Não, e tem uma outra coisa também, porque... aí a gente vai expandir um pouco pro cinema, mas depois a gente volta pro terror de novo. Porque, assim, tem muito cineasta que faz filme pra ele, cara. Mas vão trier. Pra ele e pra... Agora, quando você... Exatamente. Agora, quando você é um cineasta e que você quer expor a sua obra pro público, você quer... Não, quero que minha obra vá pro cinema. Mas você faz uma coisa muito inacessível, até mesmo culturalmente. Cara, desculpa, você falhou, entendeu? Então, pra mim, o culto bem feito é aquele filme que realmente ele tem uma bagagem, ele tem uma mensagem pra passar, ele vai fazer você refletir, porque muita gente vai, não só no cinema, no teatro, em qualquer espaço cultural, falando, tá aí, quero esquecer os meus problemas, não quero saber de nada. Eu falei, cara, eu penso o contrário, eu falo, não, cara, você tem que ir lá pra você refletir sobre os seus problemas, além de se divertir. Não, mas é, cara, eu já vi muito isso, entendeu? Então, tipo assim, eu não tô falando também que tem que ser tudo cabeção, porque isso também é cultura, de certa forma é uma expressão de alguma coisa ali que o cara quer passar, entendeu? Não, e outra, o movimento social, né, cara? Porque, tipo assim, eu acho que todos aqui já passamos por isso, pelos ciclos sociais que a gente tem. Tipo, você assistiu, sei lá, assistiu Mãe, gostou muito, nossa, meu Deus do céu, esse filme é muito bom, e vai tentar explicar pro seu seus amigos, vence seus amigos, são aquele pessoal que o nicho deles é mais Velozes Furiosos, Transformers, qualquer filme assim. É, então, tipo assim, você se sente, sabe? Você se sente mais assim, mais afastado do público em geral. Agora, quando você também assiste com eles o Besterol e tenta introduzir ele nesse tipo de filmologia, cara, funciona também. Tudo bem que vai ser um pouco difícil, mas não custa, cara. Felipe, como assim? Você quer dizer que mãe não é Besterol? Mano, quando você coloca o Javier Bardem em qualquer filme, você não transforma em Besterol. É aquele lance de encarar o cinema como escapismo, né? Ah, eu cheguei em casa cansado, vou assistir um filme pra... né, pra... fugir. Não, sim, isso é... Nossa, você tá definindo a Júlia. Porque, tipo assim, tem certos filmes que eu sei que naquele dia eu não vou conseguir assistir ele legal. Tipo, Mãe, eu gostei muito. Então, tipo assim, eu fui assistir Mãe sabendo... Nossa, alguém tira esse cara do cast. Eu gostei também, José. E aí? Gostei muito. Alguém tira esses dois do cast. Fred, você gostou de Mãe? Oh, como é que é? Você gostou de Mãe, Fred? Olha, eu vou te falar que, tecnicamente, o filme, toda a produção cinematográfica, ela tem que cativar você e despertar em você um lado emocional. Você tem que gostar, mas gostar não tem a ver com a tecnicidade do filme, se ele é bom ou não. Então, eu posso ter gostado e o filme ser ruim. Na sua cara, José. Eu posso não ter gostado e o filme ser bom. Mas a pergunta que eu fiz é, você gostou de Mãe? E aí é que eu vou te responder. Eu sei reconhecer que o filme, ele é um filme muito bem filmado, o filme ele tem uma montagem muito boa. O filme ele também não tem problema de... Não escape, Fred. Ele não tem problema de ritmo, mas o filme não me pegou. Mas o filme ele não me pegou, mas, entendeu? Não te pegou porque você não lê a Bíblia, seu infiel. Não, cara, então, tem um outro exemplo que eu sempre uso, que as pessoas... Aí vocês me julguem, tá? Mas, por exemplo, eu amo, tô falando de coração, eu amo praticamente todos os filmes do Adam Sandler, cara. Nada, vai tomar no seu cu, tchau. Sério? Tchau, agora é tchau. Não, agora eu tenho que defender o Sérgio. Não, assim, mas eu... Já basta o Gabriel. Eu sei que o filme é ruim, mas quando eu vou assistir os filmes do Adam Sandler, ele me abraça, ele me acolhe, entendeu? Porque eu já sei o que vai vir. Porque ele é um tarado, sei lá, ele não pode ver ninguém. Eu olho, mas não dou conta. Eu tenho dois filmes do Adam Sandler que eu acho bem legais, entendeu? Não é sempre que o Adam Sandler erra. Terror, né? Mas voltando pro terror, tem uma coisa que o Fred tava falando, não sei se foi o Fred ou se foi o José que falou, que um bom filme, ele é feito de vários elementos e vários gêneros ali dentro do próprio filme. Então, por exemplo, no terror, eu sempre falo que, primeiro, antes de um filme de terror ser bom, ele tem que ser um bom filme de drama. Por quê? Geralmente, né? E aí eu falo geralmente porque existe vários tipos de filme de terror. Cara, você tem que se conectar com os personagens. Você tem que estar sentindo. E o drama humano, exato, né? O drama humano é bom. Exato. O drama humano, o drama do cotidiano é muito bom pra construir empatia entre do espectador com o exatamente. Personagem. E aí... A gente tem um cast falando exatamente sobre o cinema de drama, abordando esse aspecto. E exatamente essa outra proposta. Porque, por exemplo, a gente vai falar de um filme mais pra frente lá no Frequência, mas eu posso adiantar aqui que eu assisti essa semana, inclusive tá no catálogo da Netflix, chamado Maus, né, M-A-U-S, tudo junto, que lembra que o Fred tava falando que, ele não gosta muito desse lance de sempre ter o sobrenatural ali, principalmente no cinema hollywoodiano. Esse filme é um filme espanhol, onde o plot principal do filme é o trauma de uma garota sobre a guerra da Bósnia. Ou seja, ela se perde numa floresta na Bósnia e todo aquele trauma, tudo que ela passou quando criança, vem, revive dentro dela durante esse período que ela ficou perdida nessa floresta. E, cara, o filme é muito assustador. É muito bacana. E não tem sobrenatural. Você lidar com as lembranças dela, né? Então, o jeito que o cara filmou, enfim. O filme é muito legal. Aí fica a indicação pra quem quiser ver aí. É um filme diferente. Não é um filme padrão Hollywood de susto, etc. Mas, pô, tá aí disponível na Netflix, no catálogo da Netflix. Eu não sei se pode falar Netflix aqui, se Netflix paga pode, nós. Pode. Pode, né? Netflix tá aberto aí pra pagar a gente quando quiser, né? Tá. A gente fala de dois a cada dois casts, a gente fala de A24 aqui até agora. Não, então, aí só pra dar como exemplo, né? Então, tipo assim, existe sim filmes de terror bons que não abordam aí o sobrenatural. Né? E eu acho que a gente sempre pode sair um pouco, né? Porque a gente vai voltar naquilo que a gente tava falando. O que é terror pra você? Né? Então, assim, eu acho que um bom filme de terror é um bom filme de drama. E sim, às vezes, um bom filme de terror é um bom filme de comédia, cara. Por quê? As pessoas criticam muito esse lance. Ah, o filme era pra assustar, mas tem muita comédia e não sei o que lá. E aí, eu sei que eu tô falando demais, mas só pra fechar aqui o raciocínio, o lance é da quebra de expectativa. O que, que é a quebra de expectativa? Por isso que nessa discussão de humor, o cara tá ofendendo, é humor, não é e tal. E a mesma coisa acontece pro terror. Ah, isso é terror, não é? Cara, humor e terror é quebra de expectativa. Quando ele tá te guiando por um caminho e do nada ele quebra, o teu cérebro buga, e aí você fala, cara, que tá acontecendo? E em alguns momentos, dependendo do contexto, você vai sentir medo, tu vai se cagar, se borrar nas calças, ou você vai rir. Por isso que muitas vezes no cinema a experiência de muita gente é estragada, né? Porque a galera, em vez de estar se assustando, tá rindo. Mas às vezes a pessoa não faz por mal, aquilo ali é o nervosismo, porque o cérebro da pessoa buga, ela não tá esperando aquilo ali, é uma quebra de expectativa. Por isso que pra mim o terror e a comédia ali, elas estão muito unidos, porque os dois estão se tratando de quebra de expectativa. Então assim, sim, um filme de terror ele tem que ter ali vários elementos de vários outros gêneros pra funcionar e ser um bom filme de terror, assim como qualquer outro filme de qualquer outro gênero, né? É, exatamente. E ainda nessa mesma linha do que o Sérgio falou, eu vou puxar aqui que o terror e o horror, eles podem se alimentar de vários outros gêneros. E como eu supracitei na minha crítica um pouco mais cedo, o sci-fi, entende? Porque todo terror que você vê, todo horror, se baseia, apela muito pro sobrenatural. E como o Sérgio citou mesmo, você pode criar o terror sem a necessidade do apelo ao sobrenatural. Me parece muito que o sobrenatural é uma muleta constante, né, no cinema, principalmente no hollywoodiano, e que a Hollywood não consegue produzir terror se não for utilizando essa muleta. E tem um filme de terror que eu considero de terror sensacional, muito bom, que é o Coherence. Alguém já assistiu aqui? Sim, qual? Sim, é ótimo. Coherence? Coherence. Isso, que é um filme de coerência, né? Em tradução literal. Esse filme, ele é um filme de terror, de ficção científica, com uma dose de terror existencialista ali, tem um pouco de existencialismo também no meio, e que é muito bom porque o terror do filme não é sobrenatural, né? É uma ficção científica que mexe com... Na verdade, é um horror, né? Porque depois do filme é que você vai sentir o impacto do que aconteceu ali. Durante o filme você tem o terror de se colocar dentro daquela situação, e no final do filme você tem o horror de imaginar as consequências daquilo, que aquilo implicaria, né? Quando termina o Coherence, você é o Maury no episódio dos Cronenberg. Você é o Maury, entendeu? Mas aí é que tá, vocês estão anotando, estão levantando essa bola aí, e é justamente disso que se trata o cinema de terror, na minha opinião. É de depois que você terminar de assistir o filme, como um filme cult, você fica lá reflexivo, tentando entender as camadas do que você acabou de assistir. O filme de terror já te traz aquela sensação desgraçada de medo, ou então de pavor, horror, aquela coisa que, tipo, você abaixou a tampa do notebook, ou então desligou a TV e, tipo, só tem você e você. Você e seus pensamentos, não os vai barulhos embora, infinitos, né? Da casa. É, o filme não vai embora. O demônio que você tava assistindo, ele tá ali. Ele só tá esperando você fechar a porra do olho pra te comer. É, porque o filme que ele é um gênero único, né? Que é, porque tem uma questão também aí que envolve também como que o roteiro é escrito, né? Porque quando você cria o terror, vocês já citaram muito aqui, um filme de terror, um filme de horror, você tem que trabalhar os personagens, você tem que dar camada pra esses personagens, obviamente pra criar uma identificação entre o espectador e aqueles personagens, para que é necessário que haja empatia. Se não houver empatia, eu quero que aquele personagem se arrebente, né? Eu não tô me importando com ele, então. É, exatamente. Então eu tenho que querer que aquele personagem sobreviva. Para isso eu tenho que criar camadas para esse personagem, para que se empatize. E o roteiro, ele tem que trabalhar essas questões em paralelo. E você observa que não é todo roteiro, que não é todo filme que faz isso. Eu não sou muito fã de... Assim, não vejo muito terror, né? Eu sou muito fã de sci-fi e sci-fi com terror, mas não só o terror. Mas tem muitos filmes aí que eu vejo, que são filmes comuns aí, que saem no cinema... James Wan, né? Tem muito filme de James Wan. Alguém aqui é fã do James Wan? Eu não sou fã, mas eu sempre defendo ele lá no Frequência Fantasma, porque lá ele é muito criticado justamente por essa fórmula hollywoodiana. Mas eu acho... Porque o James Wan, ele é muito mercadológico, mas né? Ele é um cara safado, porque ele tem boas ideias. ele tem boas ideias, ele joga a ideia no ar e aí depois sai. Por exemplo, Jogos Mortais. O primeiro filme de Jogos Mortais é muito bom. É excelente. Então, é bom. É bom até hoje, cara. Muito bom. O primeiro foi excelente. Os outros é ok, é mais do mesmo. Assim como a saga Invocação do Mal, que agora tá expandindo. Tudo que vira saga, né, velho? Tudo que vira saga. O primeiro chega como aquela novidade. Nossa, meu Deus do céu, vamos assistir, não sei o quê. É quando tem 15 do mesmo, aí você... Por conta dessa veia mercadológica dele, é o seguinte. O James Wan é o Adam Sandler do terror. Foi o que eu falei. Por quê? Porque os filmes do Adam Sandler, você gostando ou não, leva muita gente agora na Netflix. São os filmes mais acessados, os filmes do Adam Sandler. Então, tipo assim, o James Wan é aquele cara que tá abrindo... Ele tá falando, não, gente, a gente consegue fazer terror no cinema. E por conta do James Wan, eu não vou falar que é 100% por conta dele, porque eu acho que é injusto. Mas por muita coisa que ele fez, cara, o gênero de terror voltou à moda, entre aspas, digamos assim. Porque há muito tempo que o gênero de terror tava meio que apagadão no cinema. Quantas vezes você... quantos filmes de terror você via no cinema? Entendeu? Então, tipo... O James Wan fez pelo terror, então o que o Joss Whedon fez pelos filmes de super-heróis. Meu Deus do céu. Não foi o Zack Snyder, não? Quando eu citei o James Wan, é isso, né? O James Wan, ele acaba criando um estereótipo, padrão. É um padrão, de que o filme de terror, ele precisa ter os elementos jumpscare, né? Ele precisa ter um pouquinho de thriller, mas não é assim, sabe? Não precisa ser assim. E parece que todo mundo que vai fazer, os outros diretores, acabam ficando refém dessa fórmula hollywoodiana, mercadológica, e acaba esquecendo, né? Aí quando surge algum filme que foge dessa formulazinha e que faz sucesso, imediatamente a galera já começa a querer não taxar como terror, como horror, né? E aí acaba gerando certas terminologias aí, e é sim terror. Então eu tenho um problema muito grande com isso, sabe? Com essa maneira reducionista de lidar com o filme de terror. Eu também acho. Quando você rotula assim, por exemplo, o filme Corra, Get Out, que eu gostei bastante. Cara, eles já falam, agora é um dos representantes do pós-horror. Cara, aquilo ali não é horror. Aquilo ali é terror, não, não é suspense. É suspense, eu só classifico ele como suspense. Tem umas só. Pitadas de terror, sim, mas não tem nada de horror. Horror, lembra que a gente tava até comentando um pouco antes da diferença do terror e horror? Aí vocês me complementem, hein, se for... Mas horror... É aquele lance... Opinião impopular aqui, só um minuto. Pode continuar depois. Eu acho que no quesito horror, Us é bem melhor do que o... Com certeza. Corra. Sim. O Us é bem superior. Não tem nem comparação, José. É comparar o lixo com o luxo. Eu disse isso em certos círculos e eu fui crucificado. Pelo amor de Deus. Us é um filme superior em qualquer aspecto, na minha opinião. Apesar de problemático... Ganharam meu coração novamente. Mas o Us, assim, eu também acho que ele tem muito mais elementos de horror do que o Get Out, muito mais. Não, o Us tem bagagem, cara. Ele aprendeu com o Run. A ideia do Jordan Peele é a mesma, só que o Us, ele evoca muito mais do terror clássico e no Us do que no Get Out. Aquela cena em que as pessoas chegam, né, suas contrapartes chegam, e adentram na casa, vão se sentando ali, vão se colocando de frente pra família, é aterrorizante, entende? E são pessoas, né? Até então você não sabe se são entidades ou qualquer outra coisa. Você assume que são pessoas. Se você não for muito maluco, que vai assumir que são fantasmas, demônios... Eu vou além, porque aí vai da qualidade do diretor, porque quando eles aparecem pela primeira vez com aquela... Pra mim era um cover de Slipknot, né? Todo aquele macaco com vermelho, né? Falei, caraca, agora o bagulho vai ficar... É verdade. Eu pensei a mesma coisa. Já fui esse adolescente, Sérgio. Quem não, né? Quando eles apareceram pela primeira vez lá, nas sombras, cara, aquilo ali, como a gente falou, é muito slasher, cara, é muito filme de slasher, aquele que te observa nas sombras, você vê que é uma forma física, mas ele te observa nas sombras, aquilo ali é muito assustador, entendeu? E quando ele se personifica nessa cena onde eles sentam de frente pros personagens que você já vê ali como um personagem normal, digamos assim, cara, aquilo é uma quebra de expectativa. Você fala, ok, o que raios vai acontecer agora? Que pra mim era uma entidade, era uma coisa meio que sobrenatural, e agora eles estão realmente fisicamente ali de frente pros protagonistas, entre aspas, digamos assim, né? É muito genial. Eu como sou muito, acompanho muito filme de sci-fi, ficção científica, e como eu já acompanho o Jordan Peele, inclusive o trabalho dele de produção na Twilight Zone, né, na refilmagem, eu imaginei, né, que o filme, que eram pessoas, mas talvez cópias, clones, alguma coisa dentro da realidade. Porém, o que é mais assustador, independente do que sejam, é aquele vale da estranheza que você sente pela maneira que ele se... O Uncanny Valley. José, tu não vai corrigir o Felipe aí não, pelo anglicanismo dele? Ou só a mim? Eu só achei extremamente pedante e desnecessário, mas... porque toda... Aí eu já tá virando batido, porque teve um cast, eu vou até citar aqui, cast de jogos, eu editei essa porra, cara, e a cada duas palavras o Felipe soltava Uncanny Valley. Não, mas é que tipo, a gente tá falando sobre Uncanny Valley, não vou falar, né? O quê? Uncanny Valley, aprender que você usa toda hora, cara. Eu adoro isso. Não, não é que, tipo assim, a gente tá falando disso agora, então não tem como eu fugir. Mas o Vale da Estranheza, ele tá presente ali, porque são pessoas, ok. Mas elas se comportam, se movimentam de forma diferente. Elas são sinistras, entende? A maneira delas de se comportar. O garoto anda como um animal, né? Isso é extremamente assustador. A cena, a montagem desse filme é muito boa. A cena em que o personagem pai da família enxerga eles, nossa, lá fora. Arrepia. Cara, porque até, assim, eu me coloquei na perspectiva dele. Pra analisar, a gente tem que fazer isso pra entender como, o que que se passa na cabeça do personagem. E aí, eu pensei assim, tá, e se fosse eu? Na Vale de Ocã, né? São pessoas realmente ali. Quando eles vão atacar, né, que a mulher bate palma, você nota com um efeito prático simples que o garoto sai correndo sobre as mãos de quatro como um animal, ele dá uma acelerada e isso torna extremamente assustador, bizarro, porque não, né? É natural. Parece aquela perspectiva que tem em desenho, que tipo, do nada o personagem anda 30 metros em 3 passos, só que ele deu 300. Então, tipo, que agonia. Então, você percebe ali, né, que em uma cena que durou 3 segundos, você ficou muito mais assustado do que normalmente na maioria dos filmes, que não consegue trabalhar esse clima de terror, e fica te dando jumpscare no meio da cara, que eu odeio. Não, nossa, sabe uma coisa? Sabe o que esse andar sempre me lembra, e que é algo que sempre que eu vejo no filme, eu sempre me lembra e sempre me deixa meio, tipo assim, agonia, com essa sensação? Essa agonia. Qual? É o Ju-won. Ju-won? É coreano? Eu deixo eu lembrar qual que é. É o grito que eu não lembro se como que chama. Isso, é o grito. É que foi traduzido como o grito, mas só que o grito é outro filme e esse daí seria Rancor, né? Esses aí, mas, eu não consigo assistir, não. Cara. Então, não, é o grito, tipo assim, porque quando você vê a cena dela andando, sabe? Tipo assim, que ela anda metendo as pernas por cima dos braços. Ah, sim, tá, essa cena é boa, tudo, cara. Isso aí, sim. É, então. Não, porque... Tipo assim, foi algo que quando eu vi o Corra me lembrou um pouco disso e, cara, me dá agonia justamente por causa disso, sabe? Tipo assim, a pessoa tá andando de uma forma inatural. Sim. Não, sabe? Mas, e é uma pessoa, mas é que tá, sabe? A gente liga, sim, também muito desses comportamentos a animais peçonhentos que todo mundo não gosta. Tipo, lacraia, selvagens, qualquer coisa, né? Assim. Porque você vê aquelas... É tipo assim, o Fred falou aí do moleque do Us, né? Certo, Fred, não foi? Andando sim, sobre, sim, as pernas. Cara, aquilo ali parece aquela centopeiazinha maldita, aquela lacraia de esgoto, saca? Que você, tipo assim, se ela te picar, você morre, você sabe que você vai morrer, que vindo mas, pra cima feito o demônio. Jordan, mas o Jordan Peele, e você observa, e aí eu vou talvez pagar de pós-moderno agora, mas você veja que o Jordan Peele, né, ele trabalha não só o moleque, mas a garota também. Todos. Mas a garota também, ela tá o tempo inteiro rindo, enquanto que o movimento, isso contrasta com o movimento robótico dela. Ela não, ela tá rindo, mas não é feliz, entende? Não é de felicidade, parece que alguém prendeu o rosto dela naquela posição. posição. Isso é extremamente desconfortável, bizarro. Desconfortável, né? Cria uma sensação desconfortável. Isso vai gerando um terror crescente, sem a necessidade de te assustar. Entende? Isso... Outros aspectos do terror aí, além do desconforto, que a gente falou de, tipo, terminar o filme e ainda você continuar com o filme na sua vida, na sua cabeça, na sua noite, durante seu dia, sonhos e tudo mais. Trilha sonora ou ausência da trilha também, né? Que é muito importante pro andamento, porque geralmente nos jumpscare da vida, tem aquela trilha sonora mais branda ou então ausência total e do nada você dá aquele pulão de susto porque aparece alguma coisa na tela. Coisa que eu já acho muito desnecessário no gênero terror, que é mostrar a face, às vezes, do sobrenatural, entendeu? Sei lá, se tem um fantasma, se tem um demônio, se tem, sei lá, uma entidade ali em si atuando naquela casa, seja onde for, eu acho ruim quando aparece. Eu gosto desse suspense de você nunca saber quem é o observador. Você sabe e tem a sensação de você estar sendo observado, mas você nunca encara ele de frente. O maior medo do homem continua sendo desconhecido. Né? Então, eu prefiro muito mais quando eu não vejo o que seja e fica naquela agonia de tipo assim, velho, o que é que tá acontecendo? E foda-se se o filme termina assim, eu não preciso ver, cara. Porque estraga a minha experiência ver aquilo, sabe? Que hoje em dia não é necessário. Se eu quero ver um monstro, alguma coisa, cara, ó, dica pra todo mundo, você quer ver inferno, demônio, coisa assim grotesca, não quer levar, o que você quiser, jogue qualquer jogo de Silent Hill. Qualquer um, cara. Essa parada muito bizarra. E nada supera, na minha opinião. A minha definição de inferno é Silent Hill. Então, tipo, se você quer ver uma coisa que te dá agonia, é ali. Agora, no filme, eu já acho um pouco desnecessário, sabe? Eu prefiro ainda continuar com aquela coisa desconhecida, porque pra mim a experiência vai ser melhor quando eu for dormir, entendeu? Tipo assim, cara, eu não sei o que foi aquele bicho que atacou, o que aconteceu ali de verdade. Então, aquela parada pode estar aqui em casa e eu não vou nem saber identificar o que é. A gente tem um episódio lá no Frequência que a gente faz por nacionalidade. Então, por exemplo, a gente pega um país, Japão, por exemplo, que é o que tem lá por enquanto. E aí a gente conta a história, mais ou menos, a história dos filmes de terror do Japão, desde a década de 30, 40 até agora. Então a gente passa por os várias... Os yokais, né? Os demônios isso, deles. Exato. Uhum. E aí tem uma coisa, assim, que a gente fala muito no Frequência, que é a parada da sugestão. Você ser sugestionado que algo está acontecendo. E aí brinca com aquele lance de, cara, será que isso tá acontecendo mesmo ou eu tô vendo coisa? Ou eu tô ficando maluco? Ou então, pior ainda, exato, você é o vulto isso, no canto do olho, cara. Isso aí é o vulto no canto do olho. Com a loucura, você aceitaria estar louco? Então, tem muito disso também. E aí tem uma outra questão também que eu acho legal, que o filme japonês, por exemplo, geralmente é o japonês e o tailandês, ele pega por uma pegada assim, ele mostra o monstro. Só que ele mostra, por exemplo, vou dar um exemplo, filme hollywoodiano. Ele tá com a câmera, aí ele mostra no ombro do personagem que tem alguém atrás. Aí o cara vira e não tem ninguém. No filme japonês, geralmente, como que acontece? Ele mostra por um outro ângulo, ou seja, um ângulo mais aberto, que tem algo atrás do cara, só que o cara não vira. Num plano bem aberto ele e num ângulo, tipo assim, o cara não precisa... Ele não suspeita tem muita cena de cinema japonês assim, cara. Uhum. E aí você fica com aquela pulga atrás da orelha. O que que tem atrás de mim enquanto eu não estou olhando na escuridão? Uhum. E é isso que o filme Sérgio, japonês trabalha. Muito bem que o filme hollywoodiano não consegue. Sérgio, tem um filme japonês, que eu não lembro o nome agora, mas algum ouvinte aí, ou se vocês souberem, me digam. Que tipo, tem uma entidade que é tipo um encosto mesmo, que fica em cima do cara o dia inteiro. Nossa, esse filme é muito bom. E que, tipo, é justamente isso aí. Ele é hollywoodiano, só que tem ele versão japonesa. Tem versão Hollywood mesmo, que é um pouco. Realmente é bem mais fraca, porque tudo que é pego do oriental e trago pro ocidental vira uma merda automaticamente. Porque eles não sabem usar a sutileza da essência da parada, nunca souberam e nunca vão saber. Então você vê todo momento isso, cara. Porque às vezes o cara tá jantando e tá ocorrendo tipo uma festa louca ali de espíritos, de demônios, o que seja. E tipo, o cara tá como posso falar? Ele tá incoerente aquilo porque ele não sabe o que tá acontecendo. Tá acontecendo, só que não tá afetando ele diretamente. Só que através daqueles pequenos detalhes, de uma coisa ou outra que aquele espírito tá fazendo durante a casa, sei lá, o espírito tenta entrar em contato com ele de alguma forma, seja agressivo ou não. Ele move um copo ali, deixa uma escova de dente cair, um pente, liga a TV. Então, essas coisas que são mais sutis e que acontecem no nosso dia a dia, são aquele drama cotidiano que você vem Exatamente. Falando, sabe? Pra você criar empatia com o personagem e ao mesmo tempo ver que isso pode estar acontecendo, às vezes até com você mesmo. E isso cria a relação de você com o terror. Porque o terror, além dele ser o desconhecido, ele também é totalmente conhecido. Porque ele é o seu cotidiano transformado nas coisas simples que você não enxerga às vezes. Quem sabe o terror já não tá acontecendo na sua vida e você não se deu conta ainda? É, meu amigo, cuidado. E ao banheiro aí. Ou então, tipo, o meu terror, por exemplo, eu tenho um terror, eu não consigo, por exemplo, olhar, ou então fechar, abrir o que seja, janelas à noite. Porque já aconteceu uma parada comigo que, tipo assim, eu tenho terror disso. Então, pra mim, se eu tô aqui, eu tô de costas pra janela do meu quarto agora gravando. Se eu tentar olhar pra ela, na minha cabeça eu já vou criar alguma coisa que talvez realmente exista. Entendeu? Então, também trabalha com essa parada da sugestão que você mesmo criou, que você mesmo trouxe aqui pro podcast, que é exatamente isso. Às vezes você foi culturalizado para imaginar algo através de filmes, de religião, que faz bastante isso também, da sua cultura, do folclore do teu país, de que tem certos aspectos do sobrenatural que vão atuar nesses momentos que você está relaxado. Pode ser dormindo, pode ser de costas, pode ser quando você fecha o olho para lavar o cabelo com shampoo. Então, tem muito disso também, essas coisas muito simples que acontecem, que são do cotidiano, que é o drama diário de todo mundo, mas que ele simplesmente acontece e às vezes você não percebe. E a partir do momento que você tem essa percepção, você cria a vulnerabilidade que o José começou a falar lá no início do cast. Então é muito interessante ver esse eterno retorno do sobrenatural junto com o natural nosso. Falou e falou bonito. Não quer ir lá pro Frequência não? Não, sacana. Acho que eu falei demais. É, fazer um crossover. Tão aceitando? Não, mas é, cara, tem muito disso mesmo. É interessante porque alguns integrantes lá do Frequência já passaram por algumas experiências, né, sobrenaturais. E aí a gente sempre fala do lance da sugestão e do que eu falei, né, cara? Como era estar... Será que realmente está... Será que todos estamos loucos e as pessoas loucas são as normais, a gente não sabe? As pessoas que olham, que conseguem enxergar tudo, falam, ah, tem uma coisa ali e tal, você acha que essa pessoa tem esquizofrenia, é maluca? Até onde a ciência... Olha aí, vou além. Até onde a ciência... Ó, o maluco, o cara chamou. Olha isso, cara. O cara chama o cara do podcast de terror pra vir. O cara vai duvidar da ciência, cara. Não, eu não tô duvidando, não. Mas eu acho legal a gente sempre fazer esses questionamentos. Eu acho que o questionamento faz parte. Até... Onde é? Não, mas até esse questionamento é válido, porque, tipo assim, você pode ver que, tipo, tem algum... vai ter obras hoje em dia que até questionam essa noção positivista de ciência, sabe? Tipo assim, de ciência como algo imutável. A ciência veio pra trazer o apresentizado de tudo, o conhecimento e tal. Não, não é assim, então, galera. Então vai questionar justamente isso. Ou botando ela em descrédito, ou então revertendo isso e colocando a ciência como algo apocalíptico, sabe? Mas sobre o que vocês estavam falando, eu acho bem interessante, tipo assim, dessa questão da loucura e da sanidade. Eu vou puxar aqui dois filmes. Um deles é o Repulsa, do Roman Polanski, que, tipo assim, é isso, sabe? O filme, ele é basicamente uma mulher entrando em colapso mental e, tipo assim, você vê o que ela tá vendo e naquele momento você tá passando pela agonia dela, sabe? Porque, tipo assim, não é sobrenatural, não é ficção científica, mas você tá vendo coisas horrorosas beirando ao gore que tá, tipo assim, a todo momento acontecendo e você não sabe por quê. Na verdade, você sabe, né? Porque você, tipo assim, é o espectador do filme, mas se você coloca na pele da personagem principal, você vê que, tipo assim, o que que tá acontecendo, sabe? Não há qualquer explicação pra isso. E a própria ausência de explicação vai voltar no que o Felipe falou de, tipo assim, por que que mostra o monstro? Por que que vai revelar lá o que que tá acontecendo? A partir do momento que você... Se a gente entrar, né, nessa perspectiva de que o desconhecido é o que dá medo, se você revela algo, você já vai conhecer ele. Então, tipo assim, por que que você vai necessariamente revelar? Tem outro filme... Aí vamos entrar em, sei lá, N filmes que cometem esse erro de, tipo assim, o famoso de mostrar não, o monstro, na minha opinião, né? não seria um erro, porque psicologicamente falando, se você tá no escuro e escuta barulho esquerda, direito e costas, você tem medo, tranquilo, normal, mas se esse barulho vem exatamente rente e de frente pra ti, o teu medo aumenta, porque o teu medo começa a criar forma e você tem sim logo a percepção de que algo está à sua frente. já começa a montar no imaginário algo. Então você já monta e cria algo em cima daquilo, daquele som que seja. Então, psicologicamente falando, você tem mais medo de coisas que vêm de frente pra ti do que de qualquer outro periférico, entendeu? Então, você revelar não é problema, na minha opinião. Pra mim é. Saber o que que é, não, né? O que eu digo não é revelar literalmente, mas sim, tipo assim, uma exposição, sabe, no filme. Então, tipo assim, aquele negócio de... Acontece em vários filmes, como, por exemplo, sei lá, no Sobrenatural, você vai ter o arquétipo do padre que vai, tipo assim, falar, ah, isso daqui é um espírito de tal ano e não sei lá o quê. E, tipo assim, no ficção científica, você vai ter um cientista que vai falar, ah, nossa, isso daqui é uma bactéria que nós criamos, ou então isso daqui é não sei lá o quê. Tipo assim, não que isso seja ruim necessariamente. Isso é bom quando é bem utilizado. Porém, na maioria das vezes, é algo que vai acabar com aquele misticismo que a gente tava falando lá no começo, sabe? De tipo assim, tem esse encanto, sabe? Esse encanto que tem do desconhecido. Por que que hoje a gente não tem mais tanto medo da noite? Por que que hoje não se contam mais tantas histórias de terror como se contavam, sei lá? Eu imagino que todos aqui nasceram antes dos anos... Eu nasci em 91. Se não antes, nos meados dos anos 90, né? Eu não sei a idade do Sérgio. Então, foi meio anos 90, o Fred é um pouquinho mais velho. Mas tipo assim, por que que hoje a gente não tem tantas histórias, lendas urbanas como tinha antigamente? Na verdade, você até tem algumas adaptações que, sinceramente, muitas vezes não tem o mesmo impacto que tinham na nossa época, sabe? Como, por exemplo, sei lá, as creepypastas. Qualquer criança que vê hoje em dia, dependendo da idade dela, é claro, já vai ver com um olhar de, tipo assim, um olhar meio cético, sabe? Por que que antes disso a gente não tinha? Porque a gente era muito mais ligado com uma questão de misticismo mesmo, sabe? Não existia um encanto pelo desconhecido. O que é esse encanto? Esse encanto vem da curiosidade. A curiosidade de levar você ao desconhecido, sabe? Tipo assim, por que que a gente gosta do terror? Por que que a gente gosta de sentir medo? O medo, naturalmente, é um sentimento ruim, sabe? É um sentimento, tipo assim, que vai te levar à sobrevivência. Então, por que que a gente gosta de sentir ele? Tem uma explicação química questão, também. Né? É por causa dessa curiosidade mórbida, sabe? Que a gente tem. Mas também tem uma questão de gente que... tem gente que curte sentir o ápice do medo pra chegar no ápice da adrenalina também. Ah, sim, sim. Tem essa explicação biológica. Eu acho que eu já vi tanto filme de... Tem explicação lógica, tem explicação psicológica, tem explicação química. No meu caso, como eu já vejo muitos filmes de terror, eu tenho outro sentimento que o pessoal sempre me zoa. Eu falo assim, eu quero ver se esse filme consegue me assustar. Eu vejo todo filme de terror desafiando o filme. Aí você me pergunta, ué, mas você não sente medo? Cara, é muito difícil eu sentir medo num filme de terror. Sério mesmo. Porque eu acho que você fica tão preso nas coisas que fazem sentido. Isso é ruim, às vezes. Mas o filme do Adam Sandler, você tá cagando, né, seu filho da puta? Não, eu tô cagando. Eu tô de cueca comendo pipoca, entendeu? Vendo o Adam Sandler. Aí, ó. E terror é relativo. Me assusta saber que o Adam Sandler fazendo trabalho ruim tá ganhando mais que qualquer um de nós.